Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa meditação na carta de 1 João, na primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, tá bem? Tem três cartas ou três epístolas no final da Bíblia e você vai encontrar esse texto. E nós fizemos ontem o capítulo 1, vamos fazer o capítulo 2. Eu vou fazer a leitura devocional que o Everson me mandou. Felizmente consegui destravar, então vou ler para você essa mensagem devocional. E nós estamos diante de um capítulo muito importante, muito forte mesmo, né? Nós falamos muito denso, só que ele não é difícil de entender, porque João é o tipo do escritor direto e reto. Ele não é um escritor sistemático que vai, costura, costura, costura, para depois chegar no resultado final. João é direto e reto. É bom para você entender também essa característica literária. Com exceção do livro do Apocalipse. Porque mesmo sendo direto e reto, ele aí teve que lidar com toda uma simbologia. E no Evangelho, o Evangelho de João é rico, muito rico, porque ele já trabalhou com elementos da filosofia. Então, basicamente, no Evangelho e no Apocalipse, você vai ver João trabalhando com temas mais densos, mantém a característica de ser direto e reto, só que ele tem que trabalhar com temas mais densos. Por isso, no Evangelho usa filosofia grega, no Apocalipse usa a revelação do Antigo Testamento, usa questões que estavam acontecendo na história. João é assim, mas a marca literária de João, tá bem? A característica dele escrever é que ele é fundamentalmente objetivo, diferente do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo é muito mais sistemático, né? Vai costurando, como eu disse. O que é isso sistemático, pastor? Vai costurando um conceito, costurando, costurando, costurando, até chegar na obra final, né? Na costura final. Tá bem? Antes de mais nada, como o texto exige de nós essa atenção, porque é direto e reto, mas é forte, é pesado, é denso, é bonito. Eu quero só lembrar você que nós temos três instrumentos. Hoje, felizmente, nós tivemos o ingresso de mais uma pessoa aqui de Entre Folhas. Muito obrigado, querido, por ter permitido, que nós mandemos a mensagem para você. Muito obrigado mesmo, né, por essa confiabilidade. Isso está indo pelo WhatsApp. Então, se você quiser indicar uma pessoa para ouvir essas mensagens no WhatsApp, é esse telefone. O nome é Santidade Bíblica. Tá bem? Hoje eu não vou nem falar dos benefícios todos para a gente adiantar. Se você quiser, tem um segundo instrumento. Se você não pôde ouvir durante uma semana, por trabalho, por estudo, ou qualquer outra necessidade, saúde, e você não pôde ouvir, você vá até o blog, porque no blog nós temos registrados dezenas de livros bíblicos que podem ser utilizados por cada irmão, um pequeno grupo de estudo, e também não vou dizer agora as formas para a gente poder fluir, mas há muito do que se aproveitar e há muitas possibilidades de aproveitar individualmente e coletivamente. Blog Logos número 7, tá bem? Blog Logos numeral 7.blogspot.com. E se você não ouviu ainda o canal Metanoia no YouTube, abra lá, canal Metanoia. Esse é no YouTube, terceiro instrumento nosso, e você já tem algumas mensagens. A última mensagem, a mais recente, não é bom falar a última, né? A mais recente mensagem é a mensagem da cruz. Espetacular, espetacular. E tanto que vai ter depois outras palavras, outras ministrações sobre a mensagem da cruz. Então vá lá e ouça Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Logo, logo estará entrando no ar também um tema sobre liderança. Todos nós somos liderados e líderes em alguma instância da nossa vida. Ou estamos sendo liderados ou estamos liderando. Mas em todas as instâncias da vida nós passamos por isso. Então nós vamos entrar com essa ministração também. Tá bom? Então esses três meios, WhatsApp, Santidade Bíblica, o blog logo7.blogspot.com e o canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. Muito bem. Vamos ler o capítulo 2 e já vamos comentando, irmãos, porque é um capítulo que merece muita atenção. Ah, só falando do Metanoia, do canal, ele é diferente do WhatsApp e do blog, né? Claro, óbvio, você vai falar para mim. Mas eu tenho sentido falta nesses primeiros. Nessas primeiras seis ministrações, eu tenho sentido falta de você fazer a sua inscrição. É só tocar no sininho ali, tá bom? Então faça a sua inscrição. Isso tem um peso importante para fortalecer o canal no YouTube. Então ouça, é a primeira coisa, dê um like. Essa é a segunda, a terceira, faça a inscrição. Aperte, porque você só vai ganhar quando a mensagem for postada, já vai direto para você e você poderá ouvir. Se não puder, saiba que está lá no blog também. A missionária Vivian Lopes está postando tudo do WhatsApp, tudo do canal está postando lá no blog. Então aí você faça a sua inscrição. Para nós é importante em termos de fortalecimento do canal, de espaço, onde nós vamos estar situados ali, que tipo de propaganda eles veiculam, dependendo do número de pessoas que já ouviram, deram like, se inscreveram. Aí compartilhe com mais uma pessoa. Se cada um compartilhar com mais uma, isso vai crescendo, crescendo, porque nós queremos gerar esse impacto mesmo, né, na sociedade brasileira, norte-americana, que está ouvindo bastante, uruguaia, que está ouvindo, e se outra nação está ouvindo, por favor, conte para mais alguém, compartilhe. E tenho sentido falta de um breve comentário. Você não vai gastar mais que 30 segundos para digitar ali e dizer, olha, saudade de vocês, se você nos conhece, que bom encontrá-los, que bom ouvir, ou essa palavra falou muito comigo, e ela falou, me abençoou muito, falou muito a respeito da minha vida nessa área, naquela área, então quero aperfeiçoar isso também, que nós tenhamos uma postura juntos, todos juntos, para melhorar esse país, para melhorar os países, as nações, porque Jesus está à volta. né? Está voltando. Muito bem. Leio a devocional e em seguida leio o capítulo 2. Everson diz assim: não somos perfeitos. Decepcionamos as pessoas. As pessoas nos decepcionam. Está inspirado no Salmo, tá bem? Nós decepcionamos as pessoas nos decepcionam, temos queixa uns contra os outros, tropeçamos em muitas coisas. Por isso é impossível ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é necessário para termos saúde emocional. O perdão cura, liberta, restaura. Ele nos desejou bênção e nós retribuímos desejando bênção a ele, à família e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Mais uma vez, um abraço especial ao irmão que permitiu que nós o arrolássemos hoje, aqui de Entre Folhas. Vamos ler 1 João capítulo 2. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha que espetáculo! Olha que espetáculo! Primeiro João já deixa claro: eu escrevo essa carta para que vocês não pequem. O pecado não pode ser admitido em nossa vida como uma coisa tranquila, comum. Todo mundo peca, a Bíblia diz que todos pecaram, então vamos pecar à vontade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou, traduzindo, quando houve muito pecado, Jesus na cruz redimiu todo o pecado, então vamos pecar bastante. Não, João entra direto e ele diz assim: filhinhos, com todo carinho, como pai na fé, ele diz: eu vos escrevo para que não pequeis. Aliás, esse caros filhinhos é bom para muitos entenderem, muitos que trabalham com o discipulado, que você está correto, e muitas vezes você encontra resistência de outros cristãos. Que negócio é esse de filhinho na fé? É muito próximo. Quem é essa pessoa? Não, querido, essa expressão é bíblica. O pastor da igreja, o líder, o discipulador, pode se referir dessa maneira? Eu ia dizendo, pode se referir porque ele é o pai na fé. Então, como é pai na fé, chama o filho na fé de filhinho, tá bom? Mas ele diz: eu escrevo para que não pequeis. Então, o pecado não é admissível para nós como regra. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo justo. E essa sentença, inclusive, já aconteceu. Ainda acontecerá no juízo final, mas na verdade, lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado, ele já operou o mover de Deus, ele já operou a graça de Deus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, agora terá seus pecados perdoados. É isso. Versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. É muito importante, se você já é da fé, se você não é da fé, vai devagar, vai sondando, vai aprendendo. Mas se você já é da fé, até maduro, é pastor, é líder, entenda que esse propiciação aqui está ligado à Arca da Aliança. Está ligado à Arca da Aliança. Porque na tampa da Arca da Aliança, onde estavam os querubins, se realizava ali a propiciação. Então, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a providência de Deus para os nossos pecados. E não somente nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. Ele já nos redimiu por completo. Cito aqui a nota da BKJA para vocês, se alguém não acessou ainda. E também, ó, acabamos de receber mais um integrante que muito nos alegra. Então, de acordo com os relatos antigos de escritores e pais da igreja, como Clemente de Alexandria, conhecido como São Clemente, tá bem? O apóstolo João desenvolveu o grandioso ministério pastoral nas várias igrejas espalhadas pela província da Ásia entre os anos 70 e 100. Tá bom? Depois do ano 70, depois do episódio da perseguição e da destruição de Jerusalém, então, de fato, todos foram dispersos, né? Antes eles, os apóstolos, já tinham ido para missões. Mas depois do ano 70, os judeus tiveram que ir em massa. Quem era judeu teve que sair em massa, porque os romanos não identificavam tão claramente quem era do judaísmo e quem era do cristianismo, ou os do caminho, como eles chamavam, ou os nazarenos, por seguir Jesus de Nazaré, tá? Então, há alguns títulos, né? Ou seguidores de um Crestos, como está no documento, romano. Então, particularmente na região, se localizava Éfeso. Ali em volta, Éfeso e ao redor, João trabalhou durante 30 anos, aproximadamente. 25 anos, tá bem? Porque depois ele vai ser preso. João já estava bastante idoso quando escreveu essa epístola. Isso explica o uso acentuado de expressões de carinho e afetividade, como filhinhos, por exemplo. Os textos de João tornaram-se uma espécie de carta que circulava doutrinariamente para todas as igrejas. João apreciava o uso da expressão grega paráclito, aquele que se coloca ao lado para defender e proteger. Dava esse título para o Espírito Santo, aquele que defende, aquele que protege. A Jesus também era dado esse título, ao referir-se ao seu amado mestre e amigo Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de João 14, 15, 16, tá bem? Na antiguidade greco-romana, o advogado, em latim advocatus, de defesa, tinha de ser alguém irrepreensível perante a lei para poder exercer efetivamente o seu ofício. João não está defendendo a ideia de que todas as pessoas serão salvas de qualquer jeito, em qualquer circunstância. Não, ele não está defendendo essa ideia. O texto é claro em afirmar a imparcialidade do Senhor. Todavia, o pecado entrou na terra e na espécie humana a partir de uma clara desobediência às ordens de Deus. A motivação foi a desconfiança e a ação foi a desobediência, cuja punição previamente estabelecida e do pleno conhecimento de todos era a morte. Somente o Filho de Deus, o Messias, tem o poder de se fazer ou de realizar a expiação vicária, expiação única e suficiente, eterna, pelos pecados daqueles que nele, em sua obra redentora, crerem de todo o coração. O perdão de Deus mediante o sacrifício de Cristo não é limitado a uma época ou a um grupo étnico. Ah, é só para os israelitas. Não. A obra de Jesus é para todos. Isso é universal, universaliza, mas está à disposição de toda a humanidade até o dia glorioso do Senhor. Glória a Deus. Muito bem. Já vemos que João entra forte, né? mas ele vai continuar forte. Ele vai dizer agora: em Cristo nós somos separados do mundo. Em que sentido, né? Você pode perguntar: em que sentido? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, né? Como é que eu posso ser separado do mundo? Vamos lá? E temos certeza, versículo 13, de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Quem guarda os mandamentos é aquele que conhece a Deus. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Irmãos, isso é muito importante. Por isso nós estamos querendo levantar um número de pessoas para reformar espiritualmente a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar santidade bíblica sobre a terra novamente. Por quê? Porque há muita gente dizendo, afirmando, eu conheço a Deus, mas desobedece totalmente os seus mandamentos. E isso o faz mentiroso, a verdade não está nele. João emprega mais de 40 vezes em 1 João dois verbos gregos, eidenai, que significa saber, e gnosis, cujo sentido é conhecer, saber e conhecer. Guarde aí, saber e conhecer. Identificava os gnósticos. Era um povo que dizia que Jesus não veio em carne, Jesus não se tornou humano, tá bem? E eles também praticavam uma religião secreta, os homens, uma religião secreta de homens, uma religião de mistério. Até hoje nós temos algumas coisas parecidas, né? Buscando um conhecimento. Um conhecimento de Deus e das coisas mais elevadas, né? Tanto que essas ordens dizem que quem não entrou nessa ordem vai entrar no seu primeiro grau, é profano. Profano. Olha só, pode ser cristão, mas ele tem que dizer: eu venho das trevas para a luz. Ora, se ele é cristão, como é que ele diz que vem das trevas para a luz? Eu tenho os votos todos aqui, os 33 votos que ganhei, né, de uma certa associação, ganhei de um parente. Então, quando você vê a declaração, eu venho das trevas para a luz, isso te escandaliza. Isso escandaliza mesmo. Como é que você pode vir das trevas se você é pastor? É cristão, aceitou Jesus, mas por certo não era tão cristão assim, nem aceitou Jesus tanto assim, né? Só por declarar essa questão. Bom, o verbo conhecer e o verbo saber. João estava falando com os gnósticos, que alegavam possuir conhecimentos e revelações especiais de Deus. O santo e experiente apóstolo está afirmando que o crente sincero não é aquele que nunca peca ou comete erros. Irmão, lance fora a tonelada de pecados que está sobre o seu ombro, entregue na cruz do Calvário, entregue para Jesus. O crente sincero não é aquele que nunca peca, não é aquele que nunca comete erros, mas ensina que uma das marcas do cristão é pautar a vida pela obediência ao Senhor e à sua palavra. Volto para o início. Eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, e nós sabemos que todos pecamos, temos um advogado junto ao Pai. E o nosso advogado de defesa já ganhou a causa, já conseguiu nos defender. Com o seu sangue, ele nos defendeu. E agora, se eu creio nele, eu aceito a ele, creio e eu obedeço os mandamentos, não se trata só de aceitar e crer. Olha, o diabo aceita a afirmação de que Jesus é filho de Deus. Ele já vivia lá como anjo, e ele sabe que Jesus é o Filho. Ele pode aceitar isso tranquilamente. Ele também pode aceitar que Jesus veio realizar uma obra de salvação. Não tenha dúvida, se você fosse fazer uma entrevista com o próprio bicho ruim, ele ia dizer: não, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Uma vez aconteceu com seguidores, né, de Paulo, né, e de Jesus também. Eu sei quem ele é. Eu sei o que ele veio fazer. Isso aí tudo certo. O inimigo até pode falar. Agora, o que marca a vida do cristão é a obediência. E para a obediência, eu quero aproveitar para falar para você, é obediência e a disciplina. Se você não tem disciplina, você não vive oração. Se você não tem disciplina, você não vive leitura bíblica. Se você não tem disciplina, você não vive a prática cristã. Então, obediência. João diz assim: aquele que afirma eu o conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. A verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, nesse amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma, sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Pronto. Quem declara que permanece nele tem que andar como ele andou. Somos seguidores de Jesus. Temos que buscar andar como ele andou. Considerando que Deus é luz, irmãos, irmãs, o pecado e o ódio são absolutamente incompatíveis com o verdadeiro conhecimento do Senhor. Tem gente que marca as outras pessoas. E uma vez que elas estão marcadas, elas caem em desgraça para a vida dessa pessoa. Essa pessoa não será uma intercessora, não vai orar para aquela pessoa se converter. Não, já está estigmatizado para essas pessoas que não perdoam. Olha, eu não confio nele ou nela, eu não aceito ele ou ela, e eu não quero ele ou ela perto de mim, quando a nossa função é o contrário. A nossa função é de interceder. Se alguém não é convertido, para que se converta. Se é convertido, para que se consagre. Se é consagrado, para que aceite, o comissionamento com os seus dons e talentos. Se é já comissionado, que se torne um discípulo à imagem e semelhança de Deus. Você não tem que estigmatizar ninguém. Isso é daqueles que são maus. Os maus é que são assim. Aliás, os maus nos odeiam. Os maus nos odeiam. A começar de dentro da família, eles odeiam. Eles odeiam o fato de que nós fizemos uma história, nós estamos fazendo uma história absolutamente diferente da deles. Eles não engolem isso. E eles tentam travestir essa insatisfação mostrando algum benefício do ganho de dinheiro, ou um benefício de ser bem-sucedido, ou até procuram boicotar você para que você sofra de alguma maneira. Sabe por quê? Eles não engolem o fato de que Cristo está em você e você está em Cristo. Eles não engolem. E por não engolar, não engolir, eles te rejeitam. Eles se afastam de você. Eles querem você bem distante. E, se possível, vão tentar lembrar um pecado, dois, três, da sua vida, para desacreditar você. Mas Jesus já apagou todo o pecado que eu cometi, seja um, seja dois, seja três, seja dez, sejam 10. Ele já apagou na cruz do Calvário. Eu estou habilitado por Jesus a viver como ele, a andar com ele, a viver como ele viveu, a andar como ele andou. Considerando que Deus é luz e amor, irmãos e irmãs, o pecado e o ódio são absolutamente incompatíveis com o verdadeiro conhecimento do Senhor. Tá bem? João usa cerca de 20 vezes a palavra verdade. Verdade. A verdade é o que eu estou dizendo para você. Seja verdadeiro. A verdade é que desde a família, na igreja local, nas denominações, as pessoas que não têm um conhecimento íntimo de Deus, elas não suportam saber que de você flui um rio de água viva e elas vão tentar desacreditar você, elas vão tentar rejeitar você, elas vão tentar penalizar você, porque elas não engolem que um rio de água viva fluiu na sua vida e flui e continua fluindo na riqueza, na pobreza, na abastança ou na ausência. O fato é que Deus está em você e você está em Deus. É a verdade que liga o crente a Deus. O nosso sincero amor para com o Senhor é aperfeiçoado à medida que dedicamos mais obediência à sua palavra. Aleluia. João é direto, né, irmãos? E reto. Agora, o mandamento do amor fraternal, versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Glória a Deus. Esse é o nosso mandamento antigo, a palavra. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo. Opa! Aí, João. Eu falo da palavra, que é um mandamento antigo, da lei, inclusive, lá de trás, e eu falo de um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele, em Deus e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Meu irmão, minha irmã, as trevas já estão condenadas e elas vão se dissipar. Elas já estão se dissipando há 2.000 anos desde o dia que Jesus veio. Jesus, João explica, melhor dizendo, que o mandamento do amor é tão antigo quanto o próprio ser humano. Entretanto, o sacrifício expiatório de Cristo foi a demonstração maior desse amor. A maior demonstração de amor dessa história é o sacrifício de Cristo. O exemplo pessoal do Senhor e seu ensino sobre o amor sacrificial. Ele deu a vida na cruz do Calvário, uma morte horrenda. Ele sofreu para me salvar, para te salvar. E o amor de um para com os outros deve ser a marca dos crentes sobre a terra. Sabem que essa é uma maneira de nós avaliarmos se alguém está crescendo em qualidade na igreja. Não só é membro de uma igreja e faz parte de uma quantidade X. Não, se ele está crescendo em qualidade, aumenta o amor. O amor aumenta por Deus, o amor aumenta para consigo mesmo. Ele começa a se aceitar como criado por Deus, como alguém que Deus criou, se aceita, se realiza em si, se realiza como é, não quer ser outra pessoa, ele quer ser aquilo que Deus criou. E o amor aumenta para com os outros. Se os outros são maus, você aprende a amar os maus. Os maus da sua própria família, os maus da igreja, os maus da sociedade, você aprende a amá-los. E como assim, pastor, você vai se tornar um intercessor deles? Porque muitas vezes nós não conseguimos, principalmente na família, às vezes na igreja também, nós não conseguimos nem falar com as pessoas. Elas não querem ouvir. Não há profeta sem honra, senão na sua casa. E na sociedade, às vezes nós não temos acesso a todos os governantes. Qual é a melhor maneira de demonstrarmos amor? Primeiro, não guardar rancor no coração, não guardar mágoa no coração, não guardar ódio no coração. Segundo, torne-se um intercessor, uma pessoa que ora, ora, ora pelos outros. E não deixe passar uma semana, ore pelos outros, para que eles tenham um encontro com Deus. Sejam salvos, tornem-se novas criaturas, sejam regenerados, sejam santificados e se preparem para a glória eterna. Versículo 9. Aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Olha, eles que estão sem Deus é que vivem com ódio. Você que é cristão, mesmo sabendo que eles te odeiam, Jesus sabendo que os sacerdotes do seu tempo o odiavam, morreu por eles. Ele sabia que os saduceus o odiavam e morreu por eles. Ele sabia que os fariseus, muitos deles, o odiavam e morreu por eles. Ele sabia que alguns essênios, como lembra de João Batista, havia outros essênios em lugares escondidos. Alguns não aceitavam de modo algum o ministério de Jesus junto da sociedade, porque na visão dessas pessoas, você tem que se separar do mundo. Quando aqui na Bíblia você está vendo que não é uma separação no sentido de não ter contato com as pessoas, é uma separação de postura, é uma mudança de postura. Se ele te odeia, você o ama, porque São Francisco diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Então, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. E quantos não se dizem religiosos, se identificam para a pesquisa do país como religiosos, mas odeiam o irmão? São indiferentes à irmã, continuam a vagar sobre as trevas, na verdade, com o nome de religioso. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. O maior ganho que você pode ter como seguidor de Jesus é que você vai aprender a amar a todas as pessoas, tanto aquelas que te tratam bem, que te amam, te reconhecem, te valorizam, querem estar com você, mas você também aprenderá a amar aqueles outros que não te amam, que não são convertidos, que são até religiosos, mas na verdade são maus, são indiferentes à tua dor. Você vai aprender a amá-los, porque quem permanece na luz ama o seu irmão. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. Meu querido, agora se você é cristão já, não importa qual a placa da igreja, eu não estou falando para a igreja. Eu não estou falando de igreja aqui, eu falo só da Bíblia. Se você se diz religioso, mas guarda mágoa, guarda ódio, guarda ressentimento do seu irmão, da sua irmã, ou você é indiferente, que é uma outra forma de exercer o ódio, né, a indiferença completa para com o seu irmão, reavalie tudo. Reavalie tudo, até a sua conversão, para ver se você se converteu mesmo. Porque se você se converteu, você vai andar na luz. E se você vai andar na luz, você não vai odiar ou ser indiferente. Olha o que diz o texto. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão, não sabe para onde caminha, está cego, pois as trevas lhe turvaram a visão. A partir do versículo 12, João, que é direto e reto, você está vendo? Vai falar da vitória sobre o maligno, sobre o anticristo. Nós já tivemos vários anticristos desde que Jesus veio, mas ainda haverá o, no singular, o principal anticristo que se colocará contra tudo que procede de Deus e que enganará milhares de pessoas levando para as trevas, tá bem? Então, preste atenção, filhinhos, eu vos escrevo, verso 12, porque os vossos pecados foram todos perdoados. Se eu tivesse com você agora aí na sua frente, mas eu não tô, então repita aí, os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Então eu confesso meu pecado por causa do relacionamento com o Pai, para não ser um cínico, essa palavra mesmo, não ser um cara de pau. Eu confesso e ele me perdoa e ele opera a justiça dele, mas ele perdoa e opera a justiça em no sentido daquilo que ele realizou na cruz. Vossos pecados foram todos perdoados, não há mais motivo para ninguém andar cabisbaixo, culpado, assolado, desmotivado, totalmente arrazoado, sem ânimo para a vida porque cometeu pecado, até se afastou de Deus. Não, os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio, que é Deus, né? Jovens, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Aleluia. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Olha o verbo, não é que vocês vão vencer o maligno no dia da glória final, no dia, depois do juízo final. Não, não é daqui a 1 ano, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 30 anos. Não é que você vai vencer. Ele diz assim: vocês já venceram, já vencestes o maligno. Glória a Deus. Por meio da redundância linguística, João assegura todos os seus filhinhos, os queridos em Cristo, que a despeito das duras provas, ele está seguro da vitória espiritual dos crentes. Essa é uma vitória, uma palavra de vitória espiritual para você, seja qual for o estágio ou maturidade da fé que você tem, você já venceu o maligno. Explica para mim, pastor, como eu já venci o maligno, se eu nem lutei com ele? Você não lutou, mas Jesus lutou por você e Jesus pagou toda a sua dívida na cruz do Calvário. Todo o seu pecado foi cancelado, todo o escrito de dívida, tudo que você devia para Deus está cancelado, está apagado. Você já venceu o maligno. Por isso é para andar em vitória. Andar em vitória na sua subjetividade, andar em vitória nos seus relacionamentos, andar em vitória no seu ministério, os dons, talentos e ministérios, andar em vitória. Ah, mas tem gente que não aceita. Tenha certeza disso, que você vai enfrentar essa questão. Muita gente não aceitou a Jesus, muita gente não aceitou outros servos de Deus ao longo da Bíblia, e muita gente não vai te aceitar. A começar da casa e para os mais distantes, né? Mas mesmo que eles não te aceitem, você já venceu o maligno. Você já venceu. E a vitória de Jesus sobre o anticristo no final é a tua vitória. Você é mais que vencedor. Você é um vencedor. É vitória em Jesus Cristo sobre a tua vida. Agora, tem um parâmetro. Como João é direto e reto, ele vai dizer: o cristão não deve ser um mundano. Aqui não é no sentido de que você vai fugir do mundo, vai fugir da escola, vai fugir do trabalho, vai fugir do dia a dia. Não. Não. É que você vai mudar os seus valores. Que ninguém mude para você, tá bem? Que você, dando ouvido à voz do Espírito Santo, deixe o Espírito Santo falar, e o Espírito Santo vai moldar você, vai mudar você. E aquilo que é de Deus te leva a ser semelhante a Jesus. Vamos ver, versículo 15 agora. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Nós não somos do mundo, queridos. Nós podemos gostar de uma série de coisas, Vocês sabem, eu falo sempre, gosto muito de esporte, praticava muito na minha adolescência, hoje as pernas não aguentam mais. Mas você pode gostar do esporte, mas não vai idolatrar o esporte. Você pode gostar, não me ocorre aqui outras coisas agora, você pode gostar de estudar. Mas você não vai idolatrar o estudo. Você pode gostar de trabalhar, é gostoso mesmo, mas você não vai idolatrar o trabalho. Você pode gostar de uma roupa, de um vestido, né? Mas você não vai tornar isso assim o alvo maior da sua vida. Não ameis o mundo, nem o que nele existe, é nesse sentido. Não ameis o mundo. Não ame o mal que há no mundo. Você não vai fugir do mundo, você não vai se esconder do mundo, mas não ame o valor mal desse mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Olha aqui mais três áreas, né? Tudo que há no mundo, paixões da carne. É claro que se nós somos seres humanos e temos corpo, que nós vamos vivenciar a nossa sexualidade com a esposa, com o esposo, e você vai amar essa pessoa. Glória a Deus. E que o Senhor gere mais e mais disso. O que você não vai fazer é se entregar deliberadamente, intensivamente, você não vai se entregar a um parâmetro torpe. Não, isso não. Você não vai se entregar a as paixões, né? No sentido aqui de paixão, é no sentido de você não vai se entregar ao mesmo modelo de vida que as pessoas têm com a sua sexualidade, se promiscuindo. Você não vai fazer isso. As paixões da carne, a cobiça dos olhos. Você vai olhar para muita coisa legal. Você vai olhar para uma viagem que você quer fazer. Volto a dizer, alguma coisa que você queira consumir, nenhum problema. Mas você não vai tornar isso deliberadamente a razão do seu viver. Você vai olhar, vai admirar, vai tentar trabalhar e comprar essa coisa, né? Mas você não vai deliberadamente transformar isso na razão do seu viver. Ostentação de bens. Tem aqui uma crítica explícita a que alguém não tenha bens? Não. Nem Jesus, quando disse. Jesus disse que é difícil. Ele não disse que não vai ter nenhum rico no reino. Ele disse que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque as pessoas se apegam muito aos bens. Então é isso, é a ideia de ostentar. Eu tenho que mostrar para os outros que eu estou bem na fita, que eu estou bem na parada. Agora, se você não tem os bens materiais como ostentação, tem um carro, pode ter dois carros, tem um pequeno terreno, pode ter dois pequenos, pode ser um grande, não importa, Deus não está te recriminando por isso, ele deve estar aplaudindo, se você foi honesto nos seus negócios, aplaudindo que você foi disciplinado o suficiente para trabalhar e para conquistar uma série dessas coisas, e você poderá, inclusive, colocar isso a serviço de outras pessoas, colocar a serviço do próximo, colocar a serviço da família, ou seja, não há problema, a questão é ostentação. A questão é tentar mostrar para o outro: olha, eu tenho valor porque eu tenho bens. Inclusive é isso mesmo, né? Eu tenho, tu tens, ele tem. Então, tome cuidado. A ostentação como uma comprovação de que você tem valor. Não, meu querido, você tem valor com bens ou sem bens? Com aquilo que você olha e acha bonito ou sem aquilo que você olha e acha bonito? Com a sua esposa, o seu esposo, ou se você não casou ou descasou com esposa e esposo ou sem esposa e esposo, ficou viúva, ficou viúvo. Ficou, descasou mesmo, se separou. Deus pode começar uma nova história em cada um de nós. Agora, é preciso que esses valores estejam certinhos, no lugar de equilíbrio. Isso não pode virar o primeiro lugar em nossas vidas. Nesse sentido, o cristão não deve ser mundano, de tornar qualquer coisa ou qualquer pessoa num ídolo, né? Eu falei de esporte, pode ser desde o esporte até a empresa, não pode nada, pode ser da família até o colégio, nada pode ocupar o primeiro lugar na sua vida. Muito bem, vamos lá para outro bloco, bloco final de João, aqui. A partir do versículo 18, que é a ação dos anticristos. Tá bem? Nós vamos ter o anticristo, ele está para chegar, se já não nasceu. Se ele já não nasceu, ele está para começar, né, a nascer e a realizar o seu ministério da impiedade, da iniquidade, porque a vinda do anticristo antecede a volta de Jesus. Mas antes daquele anticristo final, profetizado por Daniel, referendado no Apocalipse, antes disso, muitos anticristos, né, já surgiram. Só lembrar de Hitler, é só lembrar de grandes tiranos, e você vai ver que já há anticristos na história. Vamos lá, versículo 18. Filhinhos, essa é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Ó, o singular está chegando, o principal, o maioral da malignidade está chegando. Mas antes disso, muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João falou isso, irmãos. Há 2.000 anos atrás. Então, a sua resposta não pode ser: ah, se falou 2.000 anos atrás e ainda não chegou, talvez isso seja uma bobagem. Por favor, aquiete o seu coração de falar algo assim. É claro, certo e bíblico de ponta a ponta, desde o Gênesis. Ele picará o seu calcanhar e o filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. Desde o Gênesis até o Apocalipse está explícito que Jesus volta e vai haver um confronto dele com a serpente, dele com o maligno. Então não diga, ah, faz 2.000 anos, não veio ainda. Deus sabe a hora em que isso tudo acontecer, deve acontecer. Mas se eles diziam há 2.000 anos já havia sinais. Há 2.000 anos, imagina agora, onde os pais arremessam filhos pela janela. O pai e a nova esposa dele, a segunda esposa, vocês viram isso na mídia 3, 4 anos atrás. Filha, pega o namorado e o amigo do namorado vai lá e mata a paulada o pai e a mãe. É claro que houve barbaridades na história, sim, mas como nós estamos vivendo nesse momento, o esfriamento do amor, uma série de profecias que já foram cumpridas e a sociedade como está, a multiplicação da ciência, tudo isso mostra que a volta de Jesus é iminente, é rápido. Pode ser que eu não veja, mas está muito próximo. Pode ser que você não veja, mas está muito próximo, mas muito próximo. Então vamos ver o que João fala? Filhinhos, essa é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, aqueles que abandonaram a comunidade, tá bem? O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo, e todos tendes pleno conhecimento. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade. Vocês conhecem. Eu também falo a vocês, à luz de João, eu sei que vocês já ouviram falar disso. Não é porque falte o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Vamos esclarecer? Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Olha que pergunta espetacular, né? A gente podia pensar em tantos elementos. O pessoal fica dando atenção a tantas pequenas coisas, né? E não se interessa pelo pecado contra o Espírito Santo e pela palavra como um todo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Esse é o mentiroso. Esse é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Como eu disse para vocês no início, muitos diziam, já no primeiro século, depois no segundo século também, que Jesus não veio como ser humano, que Jesus foi só uma aparência. Isso estava no pensamento grego e entrou pela igreja na porta dos fundos. Infelizmente, muitos foram levados por essa mentira. Todo o que nega o filho, de igual forma, não tem o pai. Aqui, João entra no dogma da Trindade, né? Todo o que nega o filho, de igual forma, não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho, tem também o pai. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouvistes desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o ouvistes permanecer em vós, se o que ouvistes, perdão, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu vos escrevo essas advertências a respeito daqueles que vos querem seduzir. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele assim como ele vos ensinou. Minha palavra firmada em João. Irmãos, irmãs, permaneçam, pois, nele assim como ele vos ensinou. Permaneçam em Jesus. E não deixem que a tônica desses últimos versículos, do 18 até o 27, não deixe ninguém afastar você da perspectiva de que Jesus se fez ser humano, completamente humano, ele, plenamente Deus, se fez plenamente humano para a remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Que ninguém te afaste da fé. E nem o sentimento de culpa pelo pecado te afaste da fé, porque os seus pecados já foram perdoados na cruz do Calvário, desde que você o aceite. Só que agora ele diz: não vai ficar pecando, obedeça o meu mandamento. Esteja no mundo, na sociedade, mas não viva como as pessoas do mundo. Então eu concluo, irmãos e irmãs, confessemos ao Senhor em todo o tempo. Em Cristo somos santificados, fomos separados do modelo de vida desse mundo tenebroso. O modelo de vida, não é que nós vamos sair, ficar alienados, né? Nós temos o mandamento do amor fraternal. Se nós amamos, Esse é o sinal de que a qualidade da vida cristã está bem. Se nós não amamos, estamos nivelados com os outros, nivelados por baixo, nivelados pelas trevas. Essa palavra de hoje é a vitória sobre o maligno. Jesus já venceu e vai vencer eternamente. Vença com Jesus, permaneça em Jesus. E eu repito, não seja mundano, não no sentido de fugir do mundo, ou não no sentido de deixar de gostar de alguma coisa que as pessoas ficam, né, cheio de dedos, porque vai ter uma churrascada. Ora, que delícia a churrascada! Agora, só não passe do limite, né, tanto no comer como no beber, porque você não é mais igual a todo mundo. Você é um cristão que sabe manter o bom termo, o bom equilíbrio, a temperança. Você sabe em todas as coisas fugir da estratégia dos anticristos. Você é um verdadeiro filho de Deus. E eu libero sobre você essa palavra, que essa palavra seja uma palavra de vitória. E eu concluo com dois versículos, dizendo: sim, queridos filhinhos, queridos irmãozinhos, para quem eu tenho falado há 4 anos e 10 meses. Sim, queridos filhinhos na fé, muitos são filhinhos na fé, muitos são conhecidos, muitos são amigos, muitos são irmãos em Cristo. Queridos filhinhos, permanecei nele, permanecei em Jesus, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar. E não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também de que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Todo aquele que pratica a justiça. Nem toda pessoa que se diz cristã é justa. Mas toda justiça verdadeira só é possível ser vivenciada como resultado do novo nascimento em Cristo Jesus, como Efésios capítulo 2, versículo 10. As notas foram da BKJ, muito embora eu não tenha utilizado todas, mas algumas notas, uma palavra pastoral e uma palavra de vitória para você. Você é um verdadeiro filho de Deus. Viva, se você o aceitou como Senhor e Salvador, se foi batizado, se virou um discípulo, mas viva como um verdadeiro filho de Deus. Viva na verdade, viva na luz, viva na busca da santidade. E você pode estar com todos, em todos os lugares: família, colégio, trabalho, lazer. Você pode estar em todos esses lugares. Por quê? Porque você vai ter uma postura equilibrada, temperante, e você ainda vai dar testemunho, onde você estiver, de que Jesus Cristo é o Senhor. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e um abraço especial a todos os irmãos aqui de Entre Folhas, amigos, irmãos, e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, o poder do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.